Patrono 3, zona de iniciando, 03. Iniciando. Autorizado por chama ataque, voo 009. Romeu Oscar Bravo, voo direto sem restrições, informe livrando a zona de controle, quando possível estimado para voo. Estimado 18, perto do 15. Anotei, seu Oscar Bravo. Xalene 321, mantém a posição no 06, após o push do azul na posição 03, será autorizado. Azul 2718, é o controle Salvador. Ajuste agora no 03, desça para 4000 e voe direto Duna para o ILS, pista 10. 4000, direto Duna. Direto da 10, 2718. Número 1, a velocidade é seu critério. Muito obrigado. Desça para 4000, Duna na frente. Táxi, alterna Salvador, POB 122 com 3 horas. Autorizando o táxi até outra vez na posição 07. Aguarda para continuar o táxi até o ponto de espera. Voo 2009. Atento ao Airbus 318 da Avianca, já puxado no 06. Autorizado o táxi à direita, índio ponto para pista no 0, torre 11895, QNH no 0, no 3 padrão, azul 4131, confirma somente a alternativa. Ribeirão Preto, Sierra, Bravo, Romeu, Papá, no ponto espera chama a torre 3131, azul 4131, boa. Xalém 6321, Libertax, pátio 1, no índio ponto para pista no 0, como número 2, chama a torre 11895, QNH no 0, no 3 padrão, bom voo. O 2009 segue o táxi do Airbus 318 da Avianca até o ponto de espera da pista no 0, vem aí, tia. Torre 11895, que é legal, no 023, padrão. Torre Salvador. Boa tarde, Azul 4131, ponto de espera da 100. Azul 4131, boa tarde, autorizado ingresso e decolagem, sistema 0, vento 150 graus, 06 noite. A linha e decola da 10, Azul 4131. Autorizado por sistema táxi, 1796. Autorizado por táxi, 1796. Lima, sempre sistema 0. Usou 2718, voa sobre água, terça, sem restrições para 2000. Sem restrições para 2000, Azul 2718. Azul 4131, decolou 10, controle transferido 1208. 1208, Azul 4131, boa tarde. Salvador, boa tarde. Azul 4131, decola, Leda, passa mil pés. Azul 4131, este é o controle de Salvador, está em contato radar, após 2000, curva à direita, voar Leda após Leda, Mótima, câmbio. 2000 após Leda, após Mótima, Azul 4131. Afirmo, suba sem restrições. Sem restrições. Voo no 884, prossiga. Box 1, pushback acionamento. É, box 2, pushback acionamento. Gente, voo no 884, agora só um minuto para o push, vai ser autorizado, a aeronave já terminando o push no 10. Voo 2009, após a rolagem do Airbus 318 da Oceané, a linha e mantém pista 10. Chanel 627, pronto, copy. Autorizado Ilhéus, conforme rota, plano de voo, nível 240, decola da pista 10, primeira curva à direita. Defeito saída da El Coral, após altera as regras de voo para visual e prossegue 145, seu destino. Transponder 5520, controle no 20, decimal 8. passar autorização São Paulo Congonhas. Oxenemia 331, autorizado para o ponto de Congonhas, conforme rota, plano de voo, nível 360, decola pistão 0, primeira curva à direita, perfil de saída da El, Leda, Motiva, transponder, 5516, controle no 20 decimal 8. Aqui autorizado Congonhas, nível 360, conforme a rota do plano de voo, decola pistão 0, curva à direita, Sael, Leda, Motiva, acera 5516, 1208, Oxenemia 331. Alinhamento correto, você pode posicionar a posição 1-1 no patinho. É reportado. Para o táxi, vão 796129 a bordo, 320 alternado Campinas. Autorizado o táxi, contorno patinho 1, Índia, ponto espera pista no 0, torre 1-1-895, quem negar no 0-1-3 padrão, arrebatado. Ok, táxi, pátio Índia, 1895-3, vão 790. 1-8-4, coordenando com a equipe de solo, após passagem do Boeing 737 da companhia Calda, iniciar puxa chama táxi no 02. Agora. ...009, vento no 40 graus, 069, decolagem autorizada, pistão a zero. Só para sua informação, tráfego a 22 milhas a sudoeste, passando 7 mil pés, voando duna, câmbio. Em descida. Ativa, mantenha a domar. O 2009, decolou zona 5, controle transfer 1208. Boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, gol 2009. O 2009 é o controle, contato radar, suba sem restrições após 2000 da El, câmbio. Ok, 2000 direto da El, solicita o final nível 180. Sube mantenha para o nível 180. Ok, 2000 vai estar eu e 180 nisso, obrigado. Bom, 796 ali, mantém pista no zero. O 3207, vertical de Alagoinhas, reautorizado, desça para 5000. 5000, até 3207. Azul 4131, passou 150, chame Recife 1251. Recife 1251, azul 4131, boa. Boa. Controle Salvador, puxa 63, não pode transferir sem papapá. Oceano 6314, Salvador. Ajuste agora 1013, desça para 6000 e voe direto Duna para aproximação ILS. Era bom, Charlie Hotel, Salvador. Certo, voo visual para pouso em Alagoinhas. No momento não tenho tráfego ali, informar. Frequência livre. Azul 27 no 899, cheque o trem, torre 1-1-895. 1-1-895, Azul 27 no 899. Compa Charlie Mike, Salvador. Positivo, chave para a mudança de regra. Vamos para o Azul 27 no 8. Volo 796, decolou 09, controle 1208. 208, bom dia, 1796. Oceano 6321, passou 1950, chame Recife, 1288. 288, 6321. Controle de Salvador, contato, voo no 79. 796 ao controle, contato radar, suba sem restrições. Ciente, sem restrições, 796. Voo 2009, direita Ilhéus. Direita Ilhéus, voo 2009. Voo 1796, pare a curva no rumo de Leda, após Leda e Irume. Ok, na proa de Leda, após Irume, voo 1796. 3217, desça sem restrições para 2000. Tá 3217, este é o controle Salvador, desça sem restrições para 2000. Sem restrições para 3217. 1884, ponto 0 no 0, pronto. 1884, após o Embraer da zona curtíssima da 10, a linha e mantém pista na 0. Após a zona, a linha e mantém na 0, 1884. Azul 2718, salão 21, direita Fox, salão 219. Direita Fox, salão 219, 2798. Oceano 6314, passa foi Pepa. Isso, sem restrições, 4000. Passou 4000, tem que tomar 314. Um 2009, direto em Ucov. Ucov 2009. 4, livre decolagem 0, vento 150 graus, 069. Decolagem 0, 184. Mantendo estimado com 1832, em contato lateral com a aeronave, mapa tanto, visita a aleatória também com o vídeo de mapa positivo, proposto e aceito, 1824, prossiga visual, ciente do tráfego, frequência livre, bom pouso. Eu vou aguardar. Senhor de Salvador, muito boa tarde. Puno 620 ao controle. Ajuste agora 1013, desça para 5000, voe direto Duna para aproximação ILS. Câmbio. Ok, obrigado. Desce direto Duna para aproximação ILS. Voo 984, decolagem 23, controle 1208. 08, voo. 884, decolado, UCA. Voo 884, tem o controle, contato radar, sem restrições. Sem restrições. Quando possível, coordenar para o Alfa Romeo 363. Para manter a solicitação. Muito obrigado. Romeo Novembro Oscar Whisky, 1500 pés, o voo visual via corredores, informe passando Paripa e para ingresso no corredor Interlagos, o ajuste Salvador 1013. Aqui 1013, informar, passando Paripa e Salvador Oscar Whisky. Voo 1796, passou o nível 160, chame Recife 1251. Voo 1796, chame Recife 1251. Recife 1251, voo 1796. Romeo, Serra Tango Delta, controle Salvador, voe direto Duna, para aproximação ILS pista 10, o ajuste 1013, confirme, transporte de inferno. Desça para 7000, ajustado 1013. Livre ali, essa 3217. Voo 2009, próximo a livrar terminal Salvador, serviço radar terminado, chame Lelson 201, voo 2009. 201, 2009. Luciano 6314, desça para 2000, autorizado ILS. 2000 ILS, 6314. O 620, desça para 2000. 2000, 620. Salvador, Xanay 6330, puxa o estacionamento longe. Xanay 6330, motorizado por Xema Tax, posição 1-1. Chama aí, Tax, Xanay 6330. Sabatango Mike Bravian, que prossiga. Gente, 1500, toque arremetida na 107, confirma somente o horário da notificação. Agora, ok, só um minuto, nós temos seu plano aqui ativo no nosso sistema, entramos em contato com a sala IS e dentro de alguns minutos você retorna. Tenta posto de controle do Nordeste, por gentileza. Uno 2685. Uno 2545. Uno 288. Uno 260. Uno 251. Uno 3325. Câmbio. TAM 3217 na final, cheque o 3 torre 1895, TAM 3217. 895, é o melhor mesmo. Boa. Gol no 884, ainda cumprindo a saída, nós encaminhamos o seu pedido junto ao melhor centro de controle do Nordeste, não obtivemos resposta ainda, logo chame. 1-2685, caso negativo, 1-2545, o gol 1-884. Vai chamar o melhor, 2685, 1-2545, aguardando a resposta. 1-884, boa tarde. Boa. Oceano 6314 está autorizado em alerta. Oceano de alerta, 6314. Boa tarde, são 3217, final, mais tarde travado. São 3192, boa tarde, avistado, sem treino. Pouso autorizado, sistema 0, vento no 50 graus, 089. Ajuste chama 0, 13. 1013, quem chamou foi o SAM 3217. TAM 3217, final da 1-0, baixado e travado. TAM 3217, autorizado pouso pistola 0, vento no 50 graus, 08 nós, ajustando 0, 1-3. TAM 3217. Autorizado pouso 1-0, 1-0-3, TAM 3217. Só um minutinho, se preparar com a copa, estamos confeccionando o seu plano. Bono 620, livre em aproximação ILS. Sim, beleza, 620, obrigado. Mike Bravian, aqui para o 5.4. Vou local, Salvador, Salvador, com toque remetido da pista 7, circuito de tráfego, 1510, São Paulo. Decola da 1-7, curva em coordenação com a torre em 1-1-8-9-5, transponder aciona 0-1-3-5 e o controle em 1-2-0-8. Cortejamento correto, confirmação em tipo LB no pátio do Greer. Para acionamento no pátio do Graça, chama a torre 1-1-8-9-5, bom voo. Salvador, o Xanaime 331, está pronto, táxi, tem 80 no POB, 4 horas, galeão. 1-2-1-9. Não copiei a informação, só 3-2-1-7. Norte Oeste, ingressa no corredor Interlagos, para a rotatória, aguarde transferência. Aguardar a transferência da rotatória. Rádio Transfer Táxi, Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, está 3-2-1-7. Rádio Azul, 4462, informação Papá, antena 1-0. Azul, 4462. está com o seu transponder acionado na posição normal? Afirmativo. Cliente, qual é a sua posição agora? Acabamos de passar coral. Ok, eu não tenho retorno de tráfego em coral. Verifique o seu equipamento transponder. Rui Mari, mantenha nível, a pista é a 10 e o ajuste 1013. O 4462 está em contato radar, a modificação do código transponder, ou melhor, no acionamento do transponder, está no azimuth 225 a 56 milhas, mantém a nível 170 devido ao tráfego. Direita via Índia, Tiano, 2895, ponto de cara, 6327. Então, 3192, Salvador, ajuste agora 1013, desça para 4000 e voe direto Duna para o ILS. Maravilha, Duna, ILS, direto 4000, 3, 192, número 1? Não, não, não é o número 1 não. 1895, General, 1013, bom voo. Ativo, com 1013, no ajuste, vai seguir o qualquer central, ponto de cara, 1013, vai chamar 2, canal 331, cuidado com o ILS. Frasco, Juliette, já, alcance 3217. Prisão 92, qual é a razão de descida? 2.400 agora. 2.400. Azul 4462, qual é a razão de descida que vai empregar? Gente, desça para 5.000 com 1.013 e mantendo a razão. A sua informação, tráfego à esquerda, afastado 19, corrijo, a 15 milhas, a aeronave da TAM, utilizando 2.400 da razão, passa agora 4.500 para 4.000. Quando o Duna. Positivo. Já no manobras, o Xané 6327. Sim. O Xané 6314, solo aos 35, direita, Fox, solo no 219. 219, 63, São Paulo. Tá vendo só, 62. Bien, checa o trem, torre 11895. Papa Romeo, November Oscar Whiskey, para sua informação, aeronave da Gol, o ILS para pouso pista 10, 3 milhas para passagem sobre o marcador externo. O senhor vai chamar a torre agora, 11895, solicitar instruções para pouso. Papa Romeo, November Oscar Whiskey. Chama a torre, 11895, November Oscar Whiskey. Uno 620, continue a aproximação aguardando pista livre, tráfego já avistado. Aguardando 3. Salvador, Papa Romeo, November Oscar Whiskey, na vertical da rotatória, visual com campo. Papa Romeo, November Oscar Whiskey, autorizado, final do ano 7, aguarde autorização para pouso, ajuste no 0, no 3. Aguardar. Autorização para o pouso, uma vez mais o uísque. Meu November Oscar Whiskey, confirme visual com Boeing da Gona final do ano zero. Confirmado visual com Boeing. É, isso é como número 2 para pouso no aeródromo. Papa Romeo, November Oscar Whiskey. Número 2 no pouso. Foro 620, informa o tráfego à sua esquerda, um Papa 28 Alfa, sente do seu tráfego. Vento no 70 graus, 07 nós, pouso autorizado, pista no zero. Deve pouso, não no zero, 620. Afirmo, o TAM 3192, desça, para 2000, pé. 2000, pé, TAM 3192, agradeço a ajuda aí do Fuzzy. Papai de Salvador, boa tarde, TAM 6327, Tael Coral. Tendo 6327 é o controle, contato, radar, suba sem restrições, cara. Sem restrições, 6327. Fala, meu Serra Tango Delta, está autorizado a aproximação. ILS. ILS, vai contar a estabilidade da aeronave. Tudo aeronave, tá bom? Tem condição, senhora. Agora estamos com a aeronave do visual, temos condição de manter afastamento para... Próxima número 2, no número 2. Então prossegue para pouso aguardando autorização. O Papa Romeo, November Squeeze. Aguardando autorização de pouso, November Squeeze. Mantenha a posição, Papa Tango, Mike Braviani. Prisão 92 da TAM, ainda está mantendo 2.400 na razão de descida? Não, infelizmente, depois de 10 mil, temos que reduzir para 350, então reduzimos a... E qual é a razão que o senhor está utilizando agora para que eu possa restringir o azul? Ah, o que o senhor que deseja? A gente pode aumentar, vamos falar 2 mil, pode ser? Pode ser, 2 mil pés. O senhor está passando 8.700 redescida para 2 mil pés com a razão de 2 mil pés, confere? Afirmo. Ok, o azul 4462 está passando 10.700 em descida para 5 mil, utilizando 2 mil na razão de descida. Tá, tá utilizando um pouco menos agora, 1.600, tá? Na quebra de velocidade. Positivo, melhor ainda. Foro 620, solo aos 39, direita, Fox, solo 219. Fox 219, boa. 7. Direto, aliás, vai ter 27. Não, não se preocupe, a gente vai iniciar uma vetoração para o senhor perder a altitude e encaixar no ILS seguindo o TAM sem problema. Não irá perder a aproximação. Ok. Papa Romeo, Serra Tango Delta na final, reduz a checa trem, chame a tua, Yuno 895. Papa Romeo, November, Squeeze, confirme paz de estacionamento. Sim, solo aos 4-2, autorizado o backtrack, reporte está livre. Torre, Salvador, Papa Romeo, Serra, Tango Delta. Utilizar a prova 360, está autorizada a descida até 2000. Descida 360, está por curso, está utilizando a 360, desce para 2000, está utilizando a 360. Sério, uma condição, tem problema nenhum, curva em cima, Cuca, Bar, 542-208, voo 996. Voo 996, cotejamento correto, reporta a posição na posição 05. Chané 6331, decolou aos 41, controle de transfer 1208. 08, obrigado. 331. Patango Mike Bravianque após o ingresso do Papa 28 Alpha na taxiway ao lado esquerdo, para Bata, autorizado ingresso 97, reporte a linha de pronto. Veja, passar a linha de pronto, Mike Bravianque. 31. Azul 4462, em relação ao Rádio Farol Simbra, 17.5 milhas a sudoeste, passa 7900 para 2000 pés, a bela ilha de Itaparica à frente, dentro em breve vou iniciar a curva à direita. Capítulo. Azul 4462. O Papa Romeo 9 Abraço Cruz, que está livre. Pelo localizador. Direita 060, que está seu bloco, que está seu. A linha de pronto, 97, o Mike Braviani. Aguardo para decolagem, Papa Tango, Mike Bravo Yankee. Aguardando para decolar, Mike Bravo Yankee. Tá. Isso, tá. Íntimo no 966, mantenha a posição, temos um tráfego destinado a Salvador, transporte em firme de prioridade, aguarda para o posto no 05. Aguardando, boa 966. Duna agora, estabilizando 3192. 3192 Duna, localizador e aproximação, reduz a checa 3, torre 1, 1895. 1895, bom trabalho, obrigado, 3192. Boa. Azul 4462, 13 milhas para passagem sobre o marcador externo, direita 090, livre LS e aguarde transferência. LS, o 4462, abandono. Papa Romeu Serra, Delta, boa tarde. Prezado táxi, Alfa, Kilo. Pátio 3, adianta a oficina, correção. Pátio 3, após prossegue, Pátio 1, no contorno, Pátio 1, até a posição Lima. Na Lima, chama novamente. Alfa, Kilo, Pátio 1, contorno, Lima. Dois toques e arremetidas e um ponto final. Gente, o Papatango Mike Bravano informa que temos um tráfego a uma milha do externo para pouso 90, mantém a linha do litoral aguardando autorização para o cruzamento do campo. É, para a curva esquerda, então, e aguardando o cruzamento do campo, Mike Bravano. Gente. Ciano 6327, este é o controle de Salvador, chame Recife 125 anos. Papatão com Mike Bravo Yankee, já apresenta o 3600 pela direita, mantém o setor aguardando autorização para o cruzamento do campo. Reporte visual com Airbus lançando a final da 10. Circulando pela direita e informará avistando o tráfego Mike Bravo Yankee. 7 da sua companhia, chame Recife 125 anos, eu agradeço. Campeão 6327, na escuta do 6331? Já copiou, 6327, obrigado, 251. Ah, então sim, controle. Muito grato, sendo 6331. Nada. O azul 4462 estabilizou no ILS. 6 milhas para a escada. Confere. É, nossos agradecimentos, 4462. Complete a aproximação, reduza, cheque o trem. E chame a torre 1-1895. Até uma próxima oportunidade. 295, boa tarde, bom final de semana. Boa tarde, 19 da manhã. Boa tarde, azul 4462, a 4 milhas para o externo. Azul 4462, continue a aproximação, número 2 para pouso, sistema 0, ajuste no 0 no 3. Isso, aguardando. Do ingresso Lima e Mike, chamando a Quebec, o Serra no Delta. Praia da Azul, reporte visual com o mesmo. Reportará visual com o mesmo, Mike Bravianca. Qual vem na altitude, por gentileza? Tá batendo 1.500 pés. Gente, no 1.500 pés. Então desça para 1.000 pés, mantenha 1.000 pés, aguardando autorização para cruzamento do campo para prosseguir para tocar a remetida pistão 7. Se facilitar, podemos também tocar na 1-0. Cliente, então. Reporte visual com Embraer da Azul, o Papatango Mike Bravo Yankee. Pode manter o no 1.500 pés, está autorizado. Vai manter 1.500 e já está em contato visual com a aeronave da Azul. Cliente, então vai prosseguir como número 3 para toca remetida do 1-0. Tenente, número 3, do Mike Bravier. Solo, 1148, direita, F, solo, 219. 219, obrigado. Papatão, Mike Bravian, que informa que após o azul não tem nenhuma aeronave para seguir para pouso nem para 1710. O senhor prefere fazer o seu estoque remetido na 17? Qual seria a melhor opção para o Mike Bravian? Não tem nenhuma limitação, não. Pode escolher qualquer uma das duas. É 1-0 mesmo. Tente então, Papatogo Mike Braziani. Azul 4462, da torre. Ah, escuta. Azul 4462, vento no 50 grau 079, pouso autorizado, pistola 0, informa o tráfego à sua direita, um Eco 1021, ciente do seu tráfego, não irá interferir no seu pouso. Ciente, livre pouso, azul 4462. Papatogo Mike Braziani. Segue como o número 2 para pouso, autorizado a presente girar a base para 1-0. Está presente, girando base para 1-0, Mike Bravian. Papa Romeu Alfa, Juliette Romeu, por que é? Alfa Juliette Romeu, Ilhéus autorizado no 065, decolagem da 17 com curva direita, ou no meu pés no chefe, escrito até o farol da barra, ou liberação do controle para acender o 065. Aciona 0264 e o controle no 20 decimal 8. Correto, Alfa Juliette Romeu, ajuste padrão no 013, agora com a torre 1895, fracionamento e decolagem. Alô? 192, gate 02. 02, 319. Para o táxi com 1966, com 1970, bordo 340, Maceió. Alfa Juliette Romeu. Boa tarde, chame táxi. Principal e Índia, ponto de espera, correu no 895, ajuste no 03, bom voo. Índia, após o Airbus, vai que pode esperar no 0, bate Índia, chama o Airbus, mas tem voo pro 966. Boa tarde. Do 4462, salão 0, direita, Fox, salão 219. Fox Trot, 1219, boa tarde. Boa tarde. Papa Romeu Alfa Juliette Romeu, 1903, reporte na ponta de espera da Oscar. Tá bom. Portugal, 021 Alpha Control in Turkey, altimeter 1013 now, and the clear to 8000, bomb arrival, runway 10. Remetido no 0 para Mike Bravian, que após ingressará na perna do vento no 0 Mike Bravian. 462 agora para 4 Romeu, 43. 4 Romeu, obrigado. Ainda está no ataque sua Iosca. Gente. The 06 information provides correct, stand by to copy. 06 clear to Recife, flight level 150, take off runway 10, after take off left turn, Conde, the departure, score code 55. 36 and Salvador departure 120.8. Correct, set up approved, correct for text on 06. Lima 1966, Arima, tem 0. Arima 0, gol Coro 966. Patango Mike Braviante, socorro 1154, autorizado Perna do Vendão 90, aguardando para girar base. Autorizado Perna do Vendão 90, aguardando para girar base, Mike Braviante. Papa Romeu Alfa Juliette, Romeu Pronto. Vento no 40 graus, 069, decolagem autorizada, pistão no 7. Portugal 021 Alpha over Alagoinhas, reclaim to 4000, no restriction. Reclaim police at 4000, no restriction system. 021 Alpha. 1-2-1, Mairate finança decolagem, vento 140 graus 079, decolagem autorizada pista na zero. Informo que o tráfego encontra-se a 1510. Visual confirmado, decolagem no zero, com o 9-6. Papa Romeu Alfa, Juliette Romeu, decolou ao 55, corredor Axé, restrito no 1000 pés, a liberação do controle para acender a 065, controle 1208. Papa Juliette Romeu, muito boa tarde. Perna do vento da 10, Mike Bravianchi. Papa Tango, Mike Bravianchi, reporte para girar base. Reporte para girar base, Mike Bravianchi. Controle transfere 1208. 208, 1966, boa. Para gira base para 10, Mike Bravianchi. Mike Bravianchi autorizado, gira base 10, aguardando autorização para ataque remetido. Mike Bravianchi. Ah, Ilhéu, firmado para pouso. Chama o pouso a mais 50 da próxima. Aqui, 1950, anotei. Positivo. Controle, boa tarde, gol 966, decolado, passa 1700. Gol 966, o controle, está em contato, radar, suba, sem restrição. Subida sem restrição em 3x0, gol 966. 17 para pouso final. Sim, após remetido seu ingresso na perna do vendão 10, após ser autorizado girar, fazer uma pequena base para 17. Frente, após a remetida, ingressar na perna do vendão no zero, aguardando autorização para girar para 1-7, o Mike Bravianchi. Júlio, Alfa Juliette Romeu, entendeu direto, Ilhéu, subindo em atenção, 165. Positivo, muito bem entendido. Positivo, prosseguindo. Boa 966. 969-66. O melhor centro de controle do Nordeste restringiu a sua subida ao nível 350, porém autorizou um voo direto para Campina Grande. Confira. Perfeito. São 350, receio direto da Campina Grande, voo 966. Portugal 021, Reclean 2000, over. Reclean 2000, Portugal 021, over. Mike Brazan, seu QRT é o 59, autorizado perna 200 da 10, reporte para girar base para a pista no 7. 7, autorizado perna 200 da 10, reportada para girar base para o 7, o Mike Brazan. Tráfego Salvador, gol 1097, autorização com fim, informação Papá, gate 4. No 097, informação do seu Quebec, aguarde o 74. Aguardando. Passando na perna do vento da 1-0, Mike Bravianchi. Solo visual, Mike Bravianchi, reporte para girar base para 1-7. Viac. Para a direita, subida a árvore. Após voo elefo, intercepta Pesolo 2-1 e sai conforme a rota. Aciona 5564, controlando 2-0, decimal 8. E para 1-7, o Mike Bravianchi. Salvatango Mike Bravianchi, autorizado gerar base, pouso no 7, vento 170 graus, 06 noite. 7, informando pouso final, Mike Bravianchi. Estacionamento. Boa tarde. Salvador, passaria do 2263, transferência. Passarelo 2263 transferiu, este é o controle Salvador, vamos encurtar a trajetória, direto Duna, quando estiver pronto 4000 com 1013, aproximação ILS pista 10. Câmbio! Excelente, diretado para Duna, no ideal vamos iniciar a descida para o final do ILS da 1-0. Altitude 4000 pés, o passarelo 2263. 4000, a Portugal 021 Alpha. Clear the ILS approach. Acunha, vou ter uma nessa approach, 021 Alpha. Vente, livre pouso para o Mike Bravianchi. 3217, boa tarde. Com fins autorizados, nível 360, decola da pista no zero, após decolagem, primeira curva direita. Na subida da El, Leda, Mótiva. E Mótiva intercepta Pesolo 1-0 até por base após o Pesolo 1-6 conforme a rota do plano. Aciona 5575, controle 1-2-0, decimal 8. Autorizado com 5, nível 3-0, depala 0-0, controle a curva direita. Da El, Leda, Mótiva, lá intercepta Pesolo 10 por base e Pesolo 6 fora. Controle 2-0-2-0, 45575, 2-7-0-1.